cadeira no estádio é um estandarte. Vamos pendurar a parede do quarto. Vamos começar com o primeiro jogo da rodada. São Paulo. E aí, Arthur, o que você achou? Bom, o São Paulo ganhou de 2-0, né? Assim, é, se você só olhar o placar, você pensa que foi um jogo fácil pro São Paulo. Então, nesse jogo teve uma... O pessoal lá de São Paulo meio que elogiou o São Paulo por ele ter ganhado de 2-0, mas não foi bem assim esse jogo. Esse jogo teve muita posse de bola por parte do Botafogo, mas o Botafogo finalização. São Paulo, que o time do Cuca geralmente ele é um time assim, não gosta muito de ficar com a bola, é um time mais... A gente viu isso no Palmeiras, né? Um time que gosta mais de ser objetivo. E o São Paulo fez isso ontem. O São Paulo foi muito objetivo. Na verdade, fez 3 gols. Um foi anulado, né? O gol do Pato foi anulado. Mas, enfim, foi um jogo que foi muito objetivo por parte de São Paulo. Se você for ver, né, o São Paulo teve 7 chutes. E 4 foram ao gol. O Botafogo já teve 11 chutes. Só 2 isso. Foram... ver a objetividade de São Paulo, né, quando foi pro ataque, aí o Botafogo que falhou muito nas finalizações. E olhar os jogos, né, também. O elenco do São Paulo é muito superior ao elenco do Botafogo. Isso aí, nem se fala. Inclusive o cachê do São Paulo é muito melhor do que o do Botafogo, muito superior. Teve um destaque no time de São Paulo que foi o Igor Vinícius, lateral. Os torcedores de São Paulo gostaram da ação dele, foi bem segura. Foi uma surpresa, aliás, esse jogo. E o banco do São Paulo é um banco de luxo, né? Tem Jusilei, Anderson Martins, Jean, o goleiro Jean, Everton Felipe, que veio do Sport, o Elinho e o Nenê. É um banco bem, bem acima do padrão que a gente está acostumado a ver no futebol brasileiro, né? E o time titular nem se fala. Não estava no banco, inclusive. Junto esse banco aí, poderia ter sido até ganhado o Botafogo, mas assim, em comparação. Uhum. Sim. E assim, Hernanes no banco, Vitor Bueno, já tem que ficar muito esperto com São Paulo, porque o São Paulo tem Copa do Brasil? Nem lembro. Acho que não, né? Ou tem? Vamos ver aqui, São Paulo, Copa do Brasil. Eu acho que tem, eu acho que é o Palmeiras que não tem, não, Copa. Entendi. Não, assim, tem jogo na Copa do São Paulo pra fazer. Não sei se tem. Porque assim, acho... São Paulo pode ficar só com o brasileiro e ir bem no Brasileirão. Com o Cuca, já ganhou o Brasileiro de 2016, fica bem esperto. Tá, é Vasco, é o Botafogo. O São Paulo entra na oitava, de finais, é isso. Ah, ele foi pra Libertadores. Foi pra o São Paulo disputou Libertadores, né? Pré-Libertadores. Mas, eliminado, falando do jogo, assim, eu gostei muito do Botafogo, parte da posse de bola e tal, de conseguir envolver o adversário. É um trabalho recente do técnico que veio da base do Corinthians e que antes... Eu particularmente não conheci esse técnico. Saber. Então, ele era da base do Botafogo, conquistou o Brasileiro de 2016 pelo Botafogo, e o Corinthians, assim, ele tava cotado para ser o técnico do Botafogo em 2018, né, no começo de 2018, mas preferiram o Felipe Tigrão, que foi demitido logo depois, antes do Carioca acabar, né, na eliminação contra a Aparecidense. Aí o Corinthians pegou o Eduardo Barroca pra ficar na base do Corinthians, ele foi muito bem na base do Corinthians. Com toda essa história, 1 ano depois, o Botafogo resolveu pegar de volta pra ser técnico do profissional. É um bom técnico, né? Que visa posse de bola e visa um jogo mais... O passe. Visa um jogo mais, mais plástico, mais bonito, né? Pra de trabalho, eu acho que foi um jogo que já era esperado, né? Uma derrota, Morumbi contra o São Paulo. Enfim. Acho que foi um resultado bom, mas assim, não foi surpreendente. Foi um resultado que já era esperado. Você falou, né? O Botafogo teve mais que o dobro de certos. Porque o Botafogo realmente jogou, assim, né? Teve mais passes, teve mais posse de bola, mas não é a questão. É, então, foi nas estatísticas, né, nem sempre refletem o que foi o resultado no campo, né? E esse Sim. jogo é um exemplo claro disso. Foi o primeiro jogo da rodada, assim, o que a gente vai comentar lá mais pra frente sobre o jogo do Palmeiras, né? O jogo do Palmeiras era pra ter sido a abertura, não, né? Não é, São Paulo e Botafogo. Abertura... Porque de abertura é com o campeão do ano passado, né? E o Palmeiras foi campeão do ano passado, era pra ter sido a abertura no sábado. A CBF empurrou o jogo do Palmeiras pra domingo por causa da Libertadores. A gente teve uma abertura de campeonato sem ser a abertura do campeonato, realmente. Tem mais alguma coisa pra falar de São Paulo? Só isso. Não, a gente só esqueceu de falar dos Everton, gols, né? Que foi do Everton Hudson, e do... Né? Foi um belo gol, inclusive. Esses dois gols, falha do Pimpão, né? Incrível, o Pimpão falhando. O Pimpão é o famoso jogador que não ataca, não defende, não marca. O famoso jogador nada. Ele é craque das assistências, né? Fica só assistindo ali o jogo. É bom. Pra fazer gol é um desastre. Bom, vamos pro próximo jogo? Atlético Mineiro e Avaí. Jogo que teve polêmica do VAR, né? Do VAR. Foi um gol, teve um gol anulado, né, do Avaí. Sim, ia ser 2x2, mas o Luiz... Esse jogo, né, esse gol do Avaí que foi anulado, o gol do Betão, o zagueiro, famoso zagueiro Betão, ele... Foi. E colocou a mão, né? E aí o VAR foi lá e... Eu tô revendo aqui o lance. Esse gol, ele é muito difícil pro juiz. Pô, claro. Na hora... É, porque, assim, não dá sim, pra ver, sim, realmente. Sim. O cara coloca uma mão ali disfarçadamente. E o Betão pro gol, entendeu? E ainda tem outro zagueiro do Atlético muito difícil de avaliar. Seria um resultado meio que injusto se ele fizesse esse gol. Fora que o primeiro gol do Atlético, do Fábio Santos, também foi de pênalti marcado pelo VAR. Pelo VAR, exatamente. O Betão foi reclamar com a arbitragem depois do jogo, mas não tinha muito o que fazer. Nesse jogo, a gente teve o gol do Ricardo Oliveira, né? Os gols do Atlético foram Ricardo Oliveira e Fábio Santos, dois jogadores contestados pela torcida. Que não vem fazendo bons jogos. Mesmo assim, eles não perdem a titularidade. É incrível isso. O Ricardo Oliveira perdeu um gol na cara na Libertadores. E o Fábio Santos errou muitas vezes na Libertadores. Não vou dizer que eles foram culpados pela eliminação, mas ajudaram bastante. E eles acabaram fazendo um gol. O Ricardo Oliveira tem uma página do Santos, não sei se vai... Não sei muito bem o que esperar desse Atlético. Esse resultado até foi... Não foi surpreendente, mas também não esperava que o Atlético fosse ganhar logo na primeira partida. Mas era um jogo em casa, né? Também tem... Era contra o Avaí, recém-chegado aí. Uhum. Avaí que fez jogo duro contra o Vasco, mas foi eliminado mesmo assim, né? Na Copa do Brasil. Avaí vai brigar pra... Né? Não tem como. Eu acho que esses times, Avaí, CSA, até o Fortaleza ali, talvez eu acho que não dá nem disputar lá pra cima. No máximo ali uma Sul-Americana, talvez, mas lutando ali pra não cair. Eu acho que esses times ficam perigando cair. Se não cair, vai ser algo inacreditável. Tem que fazer uma campanha muito boa. É igual o Ceará ano passado. Uhum. Apesar que o começo do Ceará ano passado foi bem ruim, né? Desastroso. Depois, com o Lisca... Com o Lisca começou a ter uma ascensão no campeonato. O gol do Lins foi Zuela. Nome de atacante mesmo. Bom, vamos pro segundo jogo, que foi Inter. Chapecoense Internacional. Ó, e a Chapecoense não cansa de ganhar do Internacional. Na Arena Condá ainda não perdeu pro Internacional. Não conseguiu perder. Desde 2014 a Chapecoense ganhando no Internacional. Acho que 2015, 2014, ganhou de 5-0. E ontem, no sábado ganhou mais um. Ganhou com 2 gols do Everaldo, 1 de pênalti. Esse gol foi marcado pelo VAR, né? Ou não? O Emerson Santos, desde o Botafogo, colocou a mão no braço, numa bola levantada na área. E o VAR vazou. O Everaldo fez o gol de pênalti. Essa foi a primeira vez que o VAR foi usado no Brasileiro, inclusive. Você também, você falou do nome lá da... É nome do atacante, Everaldo. É, Everaldo também. Esse Everaldo é aquele que jogou no Atlético Goianiense. Que fez vários gols e tal, fez calcanhar contra o São Paulo. E ele foi vendido e voltou. O técnico da Chapecoense, Ney Franco. Esse time da Chapecoense, ele é um time que não é pra cair, digamos assim. Eu diria que tá buscando Sul-Americana também, mas não deve cair, não. Apesar de jogadores como Márcio Araújo e Gum, ele tem jogadores. O Everaldo é um bom atacante. Tem o... não acho que seja um time para brigar lá em cima, mas também não acho que vai cair a princípio. E o que a gente falou das finalizações foi a mesma coisa, né? O Inter teve mais finalizações, mas não soube aproveitar as finalizações que teve, cortando o gol em 2-0, já acho que frequência. Que teve menos finalizações que o Internacional, pôde aproveitar mais finalizações que teve. Apesar que o Internacional foi com o time reserva, né? O time que deixou a D'Alessandro no banco, Nico Lopes, Zeca, Iago, Vitor Cuesta, todos os jogadores ficaram no banco. Alguns entraram, tipo o Sarrafiore e o Rodrigo Moledo. Mas foi com o time reserva. O time reserva, o Internacional não é ruim. Não. De novo, né? É um time bem... Esse é o melhor elenco do Brasil, mas também não fica a desejar. Eu acho que... O banco do... Libertadores, esse time. Tipo, tá lá o G4. Uhum. Eu também acho. Eu acho que é um time... Assim como no ano passado, né? O Odaí é um bom técnico. Não é um técnico... da alta, mas também não é um técnico ruim, é um técnico bom. E um time com de banco, né? Rafael Sobis, William Paul, Camilo, o próprio Rodrigo Lindoso do Botafogo, Wendel, Marcelo Lomba, enfim, é um técnico, é um elenco muito bom do Internacional. Apesar de ter perdido a primeira partida do Campeonato Brasileiro, visando aí a Copa Libertadores. Assim, não é demérito pra Chapecoense. Sim. Chapecoense fez um jogo correto. Jogou mais, pô. Né? Casa, foi pra cima e ganhou, né? Apesar das estatísticas. Sim, sim. E era um time, o time do Internacional é um time bom, né? Também não é o time reserva, não é por causa disso que a Internacional perdeu. É um time bom, o time do Internacional. Bom... Vamos para a terceira partida da rodada. Todas essas partidas que a gente já falou foram no sábado, né? Teve 4 partidas no... Essa é a quarta. Flamengo 3, Cruzeiro 1. Jogo que marcou aí a despedida do Juan, né? Sim. O primeiro Juan. Ele entrou no segundo tempo, lá no final, quando já tava... O resultado já estava decidido. Já estava 3-1. Que não podia atuar. E o zagueiro Murilo foi expulso também. Finalzinho do jogo. O Santos, na entrada, que o Juan entrou para a zaga, entrou no lugar do Everton Ribeiro. E o Rodrigo Caio foi deslocado para ser volante, né? Então isso é uma... Apesar de ter entrado e tal, aquela coisa toda da... A torcida tava pedindo, essa mudança do Abel Braga me surpreendeu bastante, visto que o Abel Braga não tá fazendo um trabalho muito bom com o Flamengo. Os jogos do Flamengo, o Flamengo tem ganhado mais pelo seu talento individual, não coletivo, né? Esse jogo foi... Dois gols do Bruno Henrique. Rocha. E como joga o Bruno Henrique? Iluminado do Flamengo. Bruno Henrique e Gabriel. Uhum. O Globo Esporte até fez uma matéria comparando o início dos dois com o início do Adriano Imperador e do Wagner Love, né? Pra você ver como eles estão bem. O Bruno Henrique tem 11 gols na temporada, né? Foi no Campeonato Carioca. Quantos jogos? E agora... aparentemente são 12, 13 jogos, se eu não me engano. Foi jogos. É uma média muito. Campeonato Carioca, ele também jogou pela Libertadores, fez gol também. Inclusive na... É, ó, o Gabriel tem 10 gols em 17. Gol. É, e... Não gol nem tanto. Ele fez o gol no final. Mas o Henrique tá se destacando mais. Eu também acho, até pelas assistências. É, o Bruno Henrique tem muitas assistências. E essa vitória do Flamengo foi muito importante. Pro Flamengo ganhar confiança na Libertadores, né? Cruzeiro vinha de uma vencida 22 jogos. O Flamengo tinha perdido na quarta-feira passada para a LDU em Quito. E esse jogo serviu para isso, na minha opinião. Apesar do... É, então, apesar do primeiro tempo do Flamengo ter sido bem ruim mesmo, o Pedro Rocha fez o gol do Cruzeiro. Mas não deu muito tempo para comemorar não, né? Pedro Rocha fez o gol e foi então. No lance seguinte ali, Bruno Henrique fez o gol pro Flamengo, empatando a partida. É, no lance... É, então, teve isso. Esse gol, eu achei muito engraçado esse gol, porque o Bruno Henrique vai com tudo, né? Vai com o pé, vai, bota uma voadora e faz o gol, que tava na cabeça do Gabriel. Mas enfim, o jogo foi bem divertido. Foram 4 gols, além da expulsão do Murilo, que foi bastante criticado pela torcida do Cruzeiro. É um garoto da base do Cruzeiro e foi bem criticado depois do jogo. Primeiro porque ele foi expulso, né? E segundo que ele teve uma atuação bem apagada nesse jogo. O Mano Menezes tem esse estilo mais defensivo, né? Ele gosta mais de mata-mata, né? Quase todos os títulos que ele ganhou foi de mata-mata. Copa do Brasil... Aliás, ele tem 3 Copas do Brasil, se não me engano. Tem mais do que muito time aí, hein? É. Muito time grande por aí, verdade. Inclusive. Rafinha, do Cruzeiro, também foi bastante criticado. Ele que entrou no lugar do Pedro Rocha. Mas não foi... A atuação do Fred, o Fred é um atacante nato. Deu uma assistência pro gol do Pedro Rocha, uma bela assistência. E é um atacante que é o mesmo velho, né, digamos, do futebol, 35 anos, se não me engano. Ainda consegue fazer muita coisa. Eu acho que ele se esperava mais dele nesse primeiro jogo contra o Flamengo, né? Pudesse fazer pelo menos um gol, mas... É, ele conseguiu dar uma assistência, sim, né? Foi. Acho que o foco do Cruzeiro esse ano tem que ser Libertadores. Porque o Cruzeiro já ganhou 2, né? Seguidas. O Mano precisa dessa Libertadores pra ele, inclusive. E falando um pouco do... Fazendo uma projeção do Flamengo pros próximos jogos. O Flamengo, ele tem contra o Peñarol. Lá no Uruguai. E esse jogo, eu tô muito ansioso pra esse jogo, porque é um jogo que ou vai dar muito certo pro Flamengo, ou vai dar muito errado. E tá mais pra errado, né? Porque se você pegar o histórico do Flamengo nos outros anos, visivelmente o Flamengo não vai bem nesses últimos jogos. Complicado pro Flamengo nesses últimos jogos. Foi León, São Lourenço, Emelec... São Lourenço aqui, vai ser quarta. Todo mundo ficou muito no finalzinho ainda do jogo, né? Num mole da zaga. Acho que o papel do Abel Braga nesse jogo vai ser incentivar o time a ficar de olho o jogo inteiro. A gente viu contra o São Lourenço, né? Que o Flamengo se desconcentrou e levou um gol no final. Nesse jogo, eu acho que o Flamengo deve ir pra cima já nos primeiros minutos. Não deve esperar o Peñarol. Eu acho que é a melhor. Acho que a chance do Flamengo é nos talentos individuais. Bruno Henrique, no Gabriel, no Everton Ribeiro. O Arrascaeta também aqui. O Diego, não sei se ele vai ser titular. Arrascaeta. E acho que vai ficar nisso. Né? Se o Flamengo não conseguir, pode ser eliminado. Apesar que depende do resultado da LDU contra o San José. San José. Não sei se vai ganhar, mas tem que ficar de olho. Inclusive, esse jogo, Flamengo e Cruzeiro, foi o reencontro. Arrascaeta contra o Cruzeiro. E parece que ele se deu bem nesse jogo, né? Quero ver lá no Mineirão. É, se deu bem, mas jogou mal. A torcida do Flamengo também ficou na banca com ele, porque ele não fez uma atuação muito boa, apesar de ter ganhado. O Arrascaeta é um baita jogador, que o Abel Braga não gosta muito de utilizar, mas vem utilizando nos últimos jogos. Bom, vamos pro quinto jogo da rodada. Já no domingo, às 11 horas, venceu o Grêmio, né? E esse jogo foi uma surpresa pra mim. Eu não esperava, né? Não pela qualidade do Santos e pelo técnico, mas sim pelo Grêmio, que foi com o time titular, digamos assim. Paulo Vitor, Leonardo, Jeromel, Kahneman. Na casa do Grêmio. Na casa do Grêmio. O André foi titular, o Everton. Everton que fez o gol. Nesse jogo, eu achei que o Renato Gaúcho poderia ter ido com o Diego Tardelli e Luan logo no primeiro tempo. Que ele no banco. Não deu certo. O Santos fez o primeiro gol já no primeiro tempo. O segundo gol foi do... O Sacha. Depois o Felipe Cardoso fez o gol do... Esses dois jogadores foram que o São Paulo bancou, né? Eles titulares. Mas o São Paulo bancou os dois jogadores e eles fizeram gol. São Paulo que... E aí teve o dedo do técnico. São Paulo é grande técnico. Sabe o que faz? Já dirigiu o Chile lá pra final. Fora que dirigiu o Sevilla também. É um excelente técnico. Sobre o que fez. Bom, teve também... O Diego Tardelli entrando no segundo... Eu falei do Diego Tardelli. O Diego Tardelli entrou no segundo tempo. Ele dá uma assistência pro... Everton. Fazer um gol, uma assistência. Foi muito elogiado o Diego Tardelli por isso. Que ele entrou, assistência, jogou bem. E, cara, pra mim, Diego Tardelli e Luan não podem ficar de fora do time do Grêmio. Eu acho que isso aí não aceitar do Renato Gaúcho. Jogadores que juntos podem... O time jogar mais, ó, na Libertadores, no Brasileiro. Uhum. Tipo, o Diego Tardelli é muito melhor que o Alisson, né? E o Jean-Pierre, apesar de outro, joga muito bem, mas o Luan é bem melhor que ele. Eu acho que o Diego Tardelli, Luan e Everton são um trio de ataque do Grêmio. E juntos tem que levar o nível técnico do Grêmio. Sim, sem dúvida. E o banco do... Outra vez falando de banco, o banco do Grêmio é muito bom também, né? Tem o Michel, Toia, Marim, tava com o Diego Tardelli, tava com o Luan também, Felipe Vizeu, enfim. É um time que é favorito, mas foca muito mais na Libertadores, né? Não sei se vai ganhar o campeonato. Mas tem grandes chances também se focar no Campeonato Brasileiro. Ambos os times, tanto o Santos como o Grêmio, estão excelentes jogadores que dá pra disputar. Sim, agora os nacionais com Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, né? São opções nacionais que podem dar títulos pro Santos. Outro jogo da rodada, né, que começou as quartas, foi Ceará e CSA. E aí, o que você achou do Ceará? Ganhando do CSA. Bom, não surpreendeu, porque eu já imaginava a vitória, mas não imaginava que fosse de tanto. E fora que o Ceará poderia ter ganho de mim. Porque o Ceará, ele até um pênalti anulado pelo VAR antes, 2-0. Teve anulado. E fora que errou algumas finalizações, né? Quando tava 0-0, o Ceará teve uma chance que o zagueiro do CSA tirou em cima da linha. E o CSA também, como a gente estava comentando, teve uma chance, cruzamento da Podi, o atacante cabeçou errado e não conseguiu fazer gol. Até mesmo que o Ceará, ele manteve uma quantidade de jogadores bons para essa equipe, mas perdeu também alguns, né? Como o Everson, o goleiro lá que tinha falta, era um grande goleiro, foi pro Santos até. Sim. E agora tá com o Diogo Silva, né? Que, assim, não é que deu mole na partida. Mas ele teve situações ali que ele poderia ter demonstrado mais tranquilidade e não conseguiu, né? No chute de longe, assim, da atacante do CSA. Ele espalmou ali, como viu. Mas que, assim, o Ceará vem mostrando, montou um time mais pro ataque, levando o CSA. Tanto é que ganhou de 4. É, o técnico do... O Ceará mudou de técnico, sim, né? Sim. O Lisca... Agora o Anderson. Entrou o Anderson Moreno. Isso. Contratou o Beckson do Atlético Paranaense, que é um atacante, um bom atacante até, jogou no Paysandu também. E trouxe de volta o Leandro Carvalho. Eu fiquei meio chocado com a demissão do Lisca, não achei que era pra tanto, mas já que demitiu, trouxe o Leandro, não sei se é uma boa. Mas, meu do CSA, né? Tem também, o jogo teve o João Carlos foi expulso, como vocês disse, né? E... tem essa questão também, o CSA tava com um a menos na casa do Ceará, no Castelão. O Ceará com o Silva no gol, inclusive. Você sabia que no CSA o Jordi entrou no João Carlos, né? Jordi é... Saiu do Vasco e foi pra lá. Os vascaínos amam, né? Ah. Jordi é assim, ele é um bom goleiro pro CSA, sabe? Ele agarra direitinho, mas no Vasco ele não deu muito certo. Eu tava numa expectativa de ver o jogo do CSA por causa do time que vem, um time que tem Carlinhos, Apodi, o próprio Jordi, o Sávio, o Madison, o Robinho, ex-Fluminense, Figueirense, Cassiano, ex-Fortaleza, com o Marcelo Cabo de técnico. Eu tinha expectativa, mas aparentemente não vai suportar a elite do futebol brasileiro. Levou de 4 no primeiro jogo. Tem que melhorar muito, né? Fora que ainda tá acostumando, né? Primeira rodada ainda dos caras na Série A, né? Tem que se acostumar. Mas o problema é não pegar o ritmo do jogo no final, né? Porque aí senão vai ser tarde demais, né? Pra você assiar. Então, a expectativa por exemplo, pro pessoal de meio de tabela, que na minha opinião é Botafogo, Vasco, Chapecoense, esses times assim, é que os times mais abaixo deles, CSA, Avaí, próprio Fortaleza, é que esses times não surpreendam, né? Porque se eles foram bem, os times de meio de tabela vão ter uma chance de ficar na Série A bem menor, né? Então, o CSA perdendo pro Ceará não é um resultado surpreendente. Apesar da goleada que levou, acho até por conta de um a menos, né? O goleiro foi expulso. Isso também afeta bastante. Foi no primeiro tempo isso, né? E aí, vê que... Não vamos botar também a culpa nisso, né? Mas foi a estreia do Ricardo Bueno também, com 2 gols. Excelente estreia. Incrível como o Carvalho joga bem no Ceará, né? Fez um belo gol muito bonito. E ele teve a chance de jogar no Botafogo, não foi bem. Foi bem contestado pela torcida também. Apesar que não recebeu tantas chances, né? Mas no Ceará ele a torcida gosta muito. E ele joga muito bem no Ceará. Tem mais alguma coisa pra falar do Ceará, do CSA? Podemos ir por próximo. Só a projeção mesmo. Cada um pode ter. É. Ceará. Pra mim, eu acho que o Ceará não disputa rebaixamento. É o que tu falou, né? Meio de tabela. Uhum. O CSA vai lutar mais assim, né, pra tentar jogar como a elite do futebol. Eu acho que o único problema desses é que eles não têm outros times da conta, entendeu? Por exemplo, você tem os times de elite, né, Flamengo, Corinthians não, Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, esse Palmeiras, São Paulo, e você tem os times que são um bloco abaixo deles, que pra mim são Corinthians, São Paulo, não, porque pra mim Ele... Dato... Até Libertadores com o Cuca. Mas, por exemplo, Atlético Mineiro, Chapecoense... esses times assim... Esses times são bem bons, pra falar a verdade. A Chapecoense já tem uma carga muito grande na... Já vem... A Chapecoense, no, naquele acidente do avião, no ano seguinte ela não foi rebaixada. E o time foi recriado do zero, pra você ter uma ideia. Então, acho difícil ser rebaixado. Tem, os caras estão vindo com uma força bem grande. É, tem Bahia, tem o próprio Paranaense. E mais abaixo, que são Vasco, Fluminense, Botafogo, o Bahia, talvez. Esses times... São times grandes? Apesar que o Bahia, cara, é grande. Uma sequência boa, o Bahia. Ele eliminou o Vasco ano passado no Brasil. É, não terminou, tipo, lá embaixo também. É. Mas, assim... Esse pra mim é um problema, entendeu? Esses times, eles são bons, entendeu? E são times grandes que podem lutar até por uma coisa, sei lá... Nono, oitavo, sétimo. E... O problema desses times menores são esses. São esses, porque o... Por exemplo, o CSA vai lutar contra o Bahia. Muito difícil. Contra o Atlético Paranaense, contra o Corinthians. Muito difícil, muito difícil. Então, a chance desses times ficarem na Série A ano que vem é muito pequena por isso. Mas eles podem surpreender. Mas eu nunca vi isso. Por exemplo, Fluminense, Goiás, Vasco e Bahia baixado. Muito difícil acontecer. Ou outro time, sei lá. Muito difícil acontecer. Então, por isso que acho que esses times têm que brigar muito mais do que brigavam antes. Porque... Primeira rodada aí, primeira rodada. Quero saber de tudo. Quais os times você acha que podem ser rebaixados? Então, CSA, Fortaleza, Goiás, Vasco, Botafogo. Não sei. Eles, assim, estão apresentando, sim, mas existem outros jogos que eles não podem perder. Vasco e Botafogo, eles não podem perder nunca. O Fluminense já perdeu contra o Goiás, que já é um adversário direto. É. Botafogo não pode perder contra o CSA, Fortaleza, Goiás. É, confronto direto, sabe? Esses times, assim, eles vão brigar. Então, PSA, Fortaleza, Vasco, Botafogo, próprio Avaí que perdeu, o Goiás que venceu, mas pra mim é um candidato também. Esses times vão brincar com lá embaixo, na minha opinião. Fora que esse time que você falou do Vasco, Botafogo, esses times todos são tão focados no brasileiro, né? Não tem mais uma pra participar. Já foi eliminado da Copa do Brasil. Não tem Sul-Americana, não tem Libertadores, então, eles têm que focar mesmo. O Bota tem a Sul-Americana ainda, né? E competição extra. Mas ser rebaixado ou focar na Sul-Americana, pra mim, o mais importante é não ser rebaixado. Por exemplo, também esse é um ponto importante, porque Avaí não tem nada, só tem brasileiro. Goiás também. E eles vão focar no brasileiro, porque é a única coisa que eles têm. Então, tem que prestar muita atenção. O Fluminense, apesar de já falar daqui a pouco, apesar de ter sido um jogo polêmico e tal, mas pra mim não teve polêmica. Pra mim, esse resultado foi o mais justo. Enfim. Mas os times têm que ficar de olho. Vamos pro próximo. Que é Bahia e Corinthians. Cara, esse jogo foi uma loucura. Eu não imaginava que seria que o Bahia fizesse 3 gols do Corinthians. Primeiro porque uma defesa, o Manuel e tal, mas é uma defesa sólida. O Carille, ele tem essa característica de construir defesas sólidas. A gente viu em 2017 isso, que o Corinthians era um time que dificilmente levava gols, né? E esse é o DNA do Corinthians. Levou 3 gols. Cleison fez o gol do Corinthians. Depois o Pedrinho diminuiu. E o Arthur. Não. Arthur Cabral. Arthur Kaique, na verdade. Teve 2 Arthurs, na verdade. Né? Nome de craque, né? É aquele ex-Chapecoense, né? Sim. E o Rogério fez gol também. E o outro Arthur, que é da Bargano, também fez gol no, do Bahia, 3x2, vendo o placar, né? O Corinthians, fez o primeiro gol, não foi isso? O Corinthians fez o primeiro gol, depois o... Tomou lá. O gol do Arthur, né? Empatando com isso, o Bahia. Isso. Aí depois o... quase acabando o jogo. É isso, fez. Segundo gol do Corinthians, finalizando com 3x2. Isso, o Rogério fez um gol e ele que vinha também sendo criticado pela torcida do Bahia, ressurgia. Um monte de gente nesse, pra mal e pra bem. Ricardo Bueno ressurgindo, fazendo gol. Rogério fazendo gol aqui também. Rafael Vaz, o Hudson, o próprio... Bruno César. Bruno César. Apesar que o gol do Bruno César nem foi tão comemorado, porque... Foi o que mais... Enfim. O cara, ele foi com o time titular. Pode-se dizer que é titular? Eu não sei o time titular do Corinthians, né? Porque os atacantes do Corinthians são o Bocelli, Wagner Love e o Gustavo. O Gustavo não... o Gustavo não foi pra essa partida. Cara, são três atacantes muito bons, né? E que você até fica meio... É uma dúvida boa pro Carille, né? Esse. Ainda tem o Pedrinho. Tem aquele Avelar também. Danilo Avelar. Tem feito. Danilo Avelar. Não jogou. Jogou o Carlos Augusto. Fagner jogou. Cássio jogou. Manuel. Eu não entendo porque o Carille não coloca aquele jogador que foi contratado. Sornosa também jogou. Bruno Mendes, né? Ué, o Sornosa. Bruno Mendes, o zagueiro que foi contratado, não jogou muitas vezes pelo Corinthians depois que foi contratado. Não entendo por que ele não joga. Deveria jogar. Manuel já passou por vários clubes e todos os clubes ele foi criticado, né? Não vários, mas enfim. Ele passou pelo Cruzeiro, né? Ele veio do Cruzeiro, inclusive. Não foi bem, mas enfim. Ralf na volância. Matheus Vital, esse time não é pra perder pro Bahia, sinceramente. Bahia conseguiu surpreender aí. Apesar de estar na casa do Bahia mesmo, conseguiu surpreender. Eu gosto do time do Bahia. Tem o Gilberto, tem o Fernandão, o Arthur Kaique, tem o próprio Moisés, que já foi do Botafogo, ali no Paraíba. Mas assim, não é um time que vai brigar pro G4, G6 agora, né? Agora é G6. Time que vai ficar ali no meio de tabela, pra mim não vai ser rebaixado o Bahia, a não ser que a coisa muito grande aconteça, né? E isso é muito, essa vitória pra mim foi mais importante pra ressurreição de novo, né? Teve o Rogério ressurgindo, teve o Ricardo Bueno e o Roger Machado, né? Roger Machado, que foi muito criticado no Palmeiras e no Atlético, ressurgindo na Bahia também, fazendo que o Bahia vença o jogo contra o Corinthians, é muito pra ele, né? Que ele consiga exercer o seu trabalho de forma boa. O VAR também entrou em ação incrível. O VAR conseguiu entrar em quase todos os jogos. Quase todos os 10 jogos. Na primeira rodada foi bem atuado o VAR, né? Quase todos os jogos foi utilizado como se... E a média dos gols também aumentou com isso. Sim, né? Tivemos... Dois jogos com 4 gols, teve o gol desse jogo do Bahia com 3 gols, pra mim não tem discussão, o VAR veio para mim, vai ficar. Enfim, eu acho que o Corinthians, fazendo uma projeção agora, não é o time que vai brigar pra... título, igual 2017. É difícil falar isso, né, também. Porque o Carille já fez isso uma vez. Não duvido que ele possa. O Corinthians é o atual campeão paulista. Não que isso signifique. Enfim. Não briga por título, mas na Sul-Americana, pra mim, é um. Pode. É uma competição de mata-mata. Tudo pode acontecer. O Bahia é aquilo. Pra mim fica no meio de tabela. Talvez consiga ficar entre os 10. Não é um time pra brigar por título, mas também não vai ser rebaixado na minha opinião. Próximo jogo. Ah, não sei. Detalhes? Jogo. Oi? Tem mais algum comentário sobre o jogo? Não, pra mim ficou nisso. Eu acho que esse jogo não surpreendeu pelo fato do Bahia ter ganhado o Corinthians, né? Ter feito 3 gols principalmente. Mas é um jogo típico de Campeonato Brasileiro, né? Bom. Agora tem mais um jogo, né? De 4 horas. É, Atlético e Vasco. Bom, eu vou deixar você falar sobre esse jogo primeiro. É, então, né? O Vasco perdeu de 4-1. O Atlético, né? E o Erley contra. O Erley. É, ficou meio perdido. Ele com o Castanho. Tá boa. Porque não tava tomando muito gol, né? Até o primeiro turno. O time que menos tomou gol. Mas depois, com o Castanho sendo machucado, o Erley parece que perdido. Perdido o item. E Atlético ganhou de 4-1, fez logo aos 2 minutos. Mas eu acho que o Vasco poderia ter evitado esses. O Vasco, quando estava 1-0 pro Atlético, teve 2 chances de gol. Uma com o Maxi Lopes, não sei se ele tinha que ir em cima ali da linha, e outra com o Lucas Mineiro, né? Que o Santos, goleiro do Atlético, tocou errado. O Lucas Mineiro pegou a bola e fez a falta. É isso aí, fez a falta. Mas no finalzinho o Vasco ainda fez um golzinho ali de misericórdia, né? Mas um ponto interessante sobre esse jogo é que o treinador do Atlético, ele tinha feito uma escalação específica para enfrentar o Vasco, né? Ele já sabia quais eram as limitações do time do Vasco no caso, e já montou uma escalação para enfrentar o Vasco, né? Isso pode ter ajudado, como nós vimos que ajudou bastante, né? O time acabou ganhando de 4-1. Uma grande vitória, uma elástica vitória sobre o Vasco, né? E assim o Atlético se tornou o terceiro, né, do campeonato, apesar de estar na primeira rodada. Sim, esse jogo, assim, começar o jogo, quando eu vi a escalação do Vasco, eu pensei, cara, 3 zagueiros é algo que, assim, tem que treinar muito pra fazer isso e não... Não ia dar certo. Não ia dar certo. Em uma semana a gente não ia conseguir. Tem que treinar muito, cara. 3 zagueiros, assim, os técnicos do Real falam isso. Pra você colocar 3 zagueiros, você tem um esquema muito grande pra treinar. E ele fez isso. O Marcos Valadares, que foi vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Sim, foi um bom técnico. Pois é. E, nesse jogo, tivemos atuações desastrosas de Erley e o Miranda. Miranda nem conseguia avaliar direito, porque com 3 zagueiros muito vulnerável a defesa do Vasco. O Lucas Mineiro foi outro que foi nulo. O Iago Pikachu, concordo, isso aí, né? De lampejos. O Max Lopes pra mim errou em alguns lances. Enfim, o time do Vasco tem que ficar de olho. Apesar de ter levado 4 gols, o Alexander, pra mim, foi bem. Assim, era o que eu ia falar agora, né? Foi o grande destaque do Vasco. Todos que o Vasco levou, ele deu um rebote, fez grandes defesas. E a Vasco ficou vendo borboletas no ar, ficou, sei lá, tomando cafezinho, não fez nada. O Rubem, na segunda tentativa, foi lá e fez o gol. No primeiro lance, primeiro gol, lá já no início, foi o Bruno Guimarães ou foi o... É, foi o Bruno Guimarães. Bruno Guimarães foi lá e fez o gol, né? Pra mim foram erros mais da zaga, todos, do que um erro do goleiro, né? O erro não foi individual, né? Foi um erro coletivo. Inclusive do técnico também do Vasco, apesar de estar no segundo jogo, que pra mim errou. Não tem como colocar 3 zagueiros contra um Atlético que agride o tempo todo, né? Tem jogadores de muita velocidade, o Thomas Andrade, o Bruno Guimarães, o próprio Marco e o Rony são jogadores que, o Marco Rubio principalmente, era um jogador mais que agride os zagueiros e tal. E sem um lateral ali, ficou muito... O jogo do Vasco era sair jogando pelo meio e tentar alguma coisa. E assim errou muitos passes, deu muito contra-ataque pro Atlético também. O Rony também é um jogador que tem essa característica de velocidade. Sim, foi até o... Deu assistência pro gol do Nicão. Sim. Rony. O Vasco teve bastante chute, né? Mas acabou errando bastante. E nessas aí foi... O Atlético foi armando contra-ataque e aí fez... Não foram todos os gols, né? Mas que contribuíram bastante para o gol do Atlético. Eu não entendi uma coisa. Velho. Por que que o técnico do Vasco não colocou o Thiago Reis ao invés do Ribamar? Eu também estou com a mesma dúvida. Porque o Thiago Reis fez um bom carioca. Não, porque assim... Ribamar muito. É, então, exatamente isso. Jogadores que estão sendo muito criticados, né? O próprio Pikachu também tem sido bastante criticado. Uhum. Os jogos do Vasco tem atuações apagadas. Para mim, o primeiro tempo do Vasco foi no Marrone, mas ele ficou isolado, não tinha Max Lopes ali. E eu entendo que o Max Lopes tenha saído, mas eu não entendo por que ele colocou o Ribamar. Que não, o Marrone fazendo essa função de velocidade, de ficar fora da área. Se ele tivesse colocado Caris, talvez tivesse, sei lá, reagido. Mas enfim, eu acho que o problema do Vasco nesse jogo foi mais a defesa, porque o Atlético agrediu muito com facilidade, entendeu? Deixava muito espaço ali e o Atlético foi aproveitando esses espaços. É, o Bruno César fez o gol do Vasco. De... Né? Não foi um... Não foi o suficiente. Nem comemorou. O time nem comemorou. Já tava no final. Não deu pro Vasco. Apesar de ter sido um bonito gol. E foi 3 minutos do tempo do Nicão ter feito o quarto. E ali sim encerrou o jogo pra mim. O Vasco precisa ficar ligado. Eu não sei até que ponto o Vasco pode. Por exemplo, o Vasco precisa de um técnico pra mim. Eu acho que o Marcos vai. Ele acho que ele não tá pronto ainda pra ser técnico do profissional. Segundo ponto, que o erro pra mim não foi ter esperado o Jorge Jesus pra ser técnico do Vasco. O salário do Jorge Jesus é muito grande. E a negociação seria muito longa. E o Jorge Jesus tem mercado na Europa ainda. O técnico português. Sim. O terceiro ponto pra mim é que o Vasco demorou demais a tomar um rumo. Não culpa da diretoria. O Vasco, ele demorou pra ter um técnico. Tem o Marcos Valadares por enquanto. É interino. E tá aí. Eu tentaria o Dorival Júnior, na minha opinião. Mas, apesar dos salários, o salário seria menor do que o do Jorge Jesus. Né? Bom, uma saída assim, que o Vasco tem, mas que possa ser mais barato, e que já foi técnico do Vasco quando foi interino, era o Valdir. É. Ou até pegar o Ramon, que é assistente técnico, e deixar ele de técnico por um tempo. Eu acho que... Bom, são saídas mais baratas. Sim, sim. Tem outros nomes no mercado, mas eu acho que o Vasco poderia ir para esses dois nomes. Um amigo meu, o Rafael, inclusive, que não pôde participar, ele falou que o Vasco deveria contratar o Valdir, né? Também, como é que o Pilão é um bom nome pro Vasco. Mas, enfim, o Vasco precisa se ligar muito. Tem gente falando que o Vasco precisa de uns 4 reforços para poder se manter aí bem no campeonato. Eu acho que os 2 reforços bons ali na defesa seriam o suficiente. Sim, principalmente lateral, né? Não um lateral, mas um zagueiro pra dar uma ajuda. Apesar que tá aí o Ramon, né? Ramon que se machucou no ano passado, tá já participando aí dos processos pra voltar. Tem o Breno também, que tá aí voltando, mas que são jogadores que vão levar muito tempo pra voltarem à sua forma ideal, né? Enquanto isso, poderia, né, pegar alguém pra já botar é ele. É o mesmo problema do Botafogo, praticamente. O Botafogo não tem lateral. Tem um Marcinho, que é horrível. E aí eu já fui pra minha parte clubista, mas ok. Enfim, o Marcinho é bom. Tá com uma fase ruim, né? Que dura 2 anos. O Fernando da base não foi furado ainda por nenhum técnico. Que ele foi emprestado pelo Lille da França. Voltou agora, não foi aproveitado também. Na lateral esquerda tem o Jonathan, que é da base, muito bom. E o Gilson, que tá outro jogador que tá numa fase ruim, que dura 5 anos. Mas, enfim. Não tem laterais também, é a mesma situação do Vasco. Vamos fazer uma troca, então. Eu levo o Raul Cáceres e você dá o Gatito aí. Bom. Não sei se seria uma má ideia, não. Eu entendi o Cavalieri, mas enfim. Bom. O que você acha aí do Vasco e do Atlético para as próximas rodadas? Atlético tem um bom time. Só que o Atlético... O Atlético só tem a Libertadores também, que o Atlético está disputando. E isso pode atrapalhar um pouco o brasileiro. Isso, verdade. Daqui já entra nas oitavas. Isso pode acabar atrapalhando um pouco o Atlético no Brasileirão. Mas eu acredito que o Atlético vá bem, sim. Tem um grande time, tem um grande elenco, né? Atual campeão da Sul-Americana. E já o Vasco é aquilo, né? Se não for brigar pra não cair, não vai ter muita chance no G6, a não ser que faça umas próximas contratações aí, né? Estão vendo aí de contratar o Sidão, né? O goleiro atual do Goiás, mas... pra mim é algo que só vai gastar dinheiro, mas que... não precisa de goleiro, até porque ontem o Alexander provou que, apesar de ser o primeiro jogo dele no profissional, ele atuou bem. Foi seguro. Em momento nenhum eu achei que ele tava nervoso. Não teve culpa nos gols, como você falou, né? É difícil falar bem do goleiro quando o time leva 4 gols. A gente entende que isso foi um coletivo da zaga que culminou nessa goleada do Vasco. Cara, eu tenho a mesma opinião que a sua, basicamente. Eu acho que o Atlético, ele precisa corrigir de casa. O Atlético, ele vai muito bem em casa. Goleou o Boca Juniors, goleou o Vasco. Mas precisa se adaptar a jogos fora de casa pra poder ir bem na Libertadores, na Copa do Brasil. E até mesmo no Brasileiro, né? É preciso que o Atlético faça isso. Assim, é o que tu basicamente falou, né? Eu não sei se influencia também, né? Mas o campo lá do Atlético é society, né? Os caras estão acostumados já a jogar society ali, a jogar dentro de casa. E isso pode influenciar. E pode influenciar muito quando eles vão pra fora de casa. Pode influenciar muito ali, porque a bola não é a mesma velocidade que a bola vai correr sintético. Uma grama normal. Isso tem esse ponto. Acaba tanto atrapalhando quem vai jogar na casa do Atlético e como vai atrapalhar também quando o Atlético joga fora de casa. Sim, isso atrapalha também o Atlético. E, assim, o Atlético tem um time muito bom, talvez talentos. O técnico Thiago Nunes usa a base muito bem, usa os jogadores que são mais veteranos, digamos assim, muito bem também. Então, é um time muito bom que... chegou para ficar, na minha opinião. Acho que o Atlético não... Assim, não sei se faz gigante brasileiro um dia, mas tem um grande. E já é um time que tem a sua história, né? Bom, vamos pro outro. Palmeiras 4, Fortaleza 0. Esse jogo, eu vi o primeiro tempo. E, cara, tem um... Assim... O torcedor do Palmeiras, ele tem que ficar esperto, porque o Palmeiras, ele, apesar de, claro, ter feito. O Palmeiras não jogou bem no primeiro tempo. O Palmeiras é pegar a bola na defesa e chutar pro ataque e ver o que vai acontecer. Você não vê um trabalho coletivo muito bom. E o elenco do Palmeiras é muito bom, né? Ninguém... O elenco inteiro, né? Um erro do Filipão pra mim nesse jogo foi ter colocado o Ricard. Ele não estava 100%. O Goulart jogou 5, 6 minutos, eu acho, e sentiu dores no joelho, o joelho que eu já, mas ele não estava 100%. Não estava 100% e jogou, ele sentiu e teve que substituir, preocupa muito. Não sei qual é o estado dele atual, tem que ver isso aí, mas enfim, foi um risco que o Filipão correu, que pra mim não deveria ter acontecido. Esse jogo também marcou a beleza na elite, né? O primeiro jogo da elite depois de muito tempo, o técnico Rogério Ceni também, jogando como técnico, né? Cara, 4x0 no primeiro jogo, acho que o Rogério tem muita coisa pra ver, na minha opinião. Não sei o que você acha, mas não sei se o Fortaleza briga por Sul-Americana pra ficar no meio de tabela. Pra mim, candidatos a rebaixamento, e se for rebaixado com o Rene, é preocupante pra carreira dele, na minha opinião. É, destaque também do jogo, Zé Rafael, né? Entrou no lugar do Goulart, que você falou que saiu. Ele já não tava dentro pra jogar. É, pra mim ele deveria ter botado o Zé Rafael desde o início. Não sei por que ele tem essa implicância com o Zé Rafael. Ele não costuma usar o Zé Rafael. Sim. Eu quase não joga pelo Palmeiras. Foi até cotado pelo Vasco, devido ao alto salário, alto custo que o Palmeiras arcou. Conseguiu o Zé Rafael, o Palmeiras não quis liberar pro Vasco e agora, né, vem mostrando que, apesar de ser um jogador que seja reserva no clube, tem muito que mostrar pro clube, né? Muito o que atuar, jogar bem e tal. Sim. Grande jogador. O Dudu errou um gol na cara antes de abrir o placar. Que abriu o placar, obviamente. O primeiro tempo foi 1x0, já no... No segundo tempo teve outro gol do Zé Rafael. E depois Marco Rocha e Bruno Henrique. Pra finalizar. Sim, finalizando. E o Dudu, pra mim, esse gol que perdeu foi um gol assim. Foi um gol cara a cara, de novo, com o passe do Zé Rafael. Um gol cara a cara com um goleiro que não pode perder esse tipo de gol, cara. Um jogador como o Dudu, no time como o Palmeiras, jogando contra o Fortaleza, não pode perder esse gol. Se fosse contra outro time com mais poder de fogo, poderia complicar a situação do Palmeiras, sabe? Mas enfim, apesar disso tudo, a gente conseguiu, né, ganhar o jogo, já era esperado. Pessoal, elogiou o condicionamento físico do Palmeiras, apesar da lesão do Ricardo Goulart. É o que você falou, né? O Dudu perdeu esse gol. Cara, não fez falta, porque foi 4x0. Fosse um jogo mais... jogo de Libertadores. Precisando do gol, né? A torcida ia cair em cima. É. Pra ter uma coisa aqui. O Marcos Rocha fez um gol depois de muito tempo. Ele não faz gol. Ele vinha tentando fazer gols. Fez o gol ontem. Zé Rafael, em destaque absoluto, 2 gols e 1 assistência. Poderia ter sido 2 assistências, né? Se o Dudu não tivesse perdido o gol. O Rogério Ceni levou um cartão amarelo. E é a primeira vez que um técnico leva um cartão amarelo. O Mano Menezes levou amarelo contra o Cruzeiro, a gente até esqueceu de falar. Ah, é verdade. Menezes. Então, o Mano Menezes voltou, né? O Mano Menezes foi o primeiro técnico a levar um cartão. A nova regra que um técnico seja toda a comissão técnica, na verdade. Seja essa eu amarelo. Nunca tinha visto. É, a nova regra aqui. Também tem a nova regra da barreira. E não, o jogador do time adversário não pode ficar perto da barreira. Tem que ter uma distância de 1 metro. Fora que aí em junho, né, vai ter essa, a regra da mão, né? Qualquer toque na mão. Qualquer toque na mão vai ser... Não vai ser permitido. Não tem mais essa de levantar o braço e tudo mais. Mano. O terceiro gol do Palmeiras foi um gol que me chamou bastante atenção. Então, não pelo Palmeiras, mas pelo Fortaleza. A gente falou um pouco do Fortaleza, vou falar do Fortaleza agora. O lateral esquerdo, Carlinhos que já jogou no Curitiba, um lateral aí bem veterano. Ele tava com a bola, um jogador que eu não me recordo agora, roubou a bola do Carlinhos e ele achou que foi falta o Carlinhos. Ele não... Ah, foi o Marco Rocha. Ele roubou a bola do Carlinhos e tal, não, o juiz não marcou falta, o Carlinhos... pra linha de fundo reclamar com o quarto árbitro, não acompanhou o Marcos Rocha, o Marcos Rocha lançou o Zé Rafael e chegou na área pra finalizar e fazer o gol. Cara, esse tipo de coisa não pode acontecer na Série A. Reclamar de falta assim, desse jeito, não o jogador, que é a função dele, ela até tinha que ter acompanhado, não acompanhou e foi gol. Foi um lance, na minha opinião, esse o Carlinhos não ter acompanhado Marcos Rocha. E foi gol, né? O pior de tudo. Sim. O mais interessante é que o time do Fortaleza não é um time fraco, não é um time ruim. Tem jogadores que já passaram pela Série A com outros times, né? Como o Osvaldo. Chiesa. Paulista. Edinho. É, o Wellington Paulista, é isso que eu tava dizendo, o Wellington Paulista, já passaram por times da Série A. Então, ou seja, não é um time que é totalmente novo na Série A. Acho que as pessoas, são pessoas que sim, são boas, mas não são, não vão ser os destaques do Brasileirão em comparação a times como até o próprio Palmeiras. É, o próprio Felipe Alves, que já foi do Santos, o Rock foi do Palmeiras há pouco tempo, e do Botafogo também, Ex-Corinthians, fez o Marcinho também, jogador do emprestado pelo São Paulo. Enfim, não é um time que pra mim o provavelmente vai brigar pra não cair, mas também não é o pior time do Brasileirão. Pra mim é o CSA, ainda que o CSA tenha feito contratações e tal, mas não adiantou. Pra mim é o pior time. Infelizmente, vai brigar pra não cair. Infelizmente, porque é time novo na Série A, né? Deveria, pra mim, ter um time mais competitivo. Outra coisa no time do Palmeiras é o elenco do Palmeiras é inacreditável de bom. Dá pra fazer 3 times com o elenco do Palmeiras. Sim. Dá pra ele jogar um time Libertadores, um time brasileiro, um time a Copa do Brasil. Facilmente. E 3 times... E a minha crítica é por isso, ele tem um time tão bom e usar o Ricardo Goulart que não tava sempre e correndo risco de ter uma contusão como teve ontem, saiu muito cedo do jogo, né? Infelizmente. Será que o Palmeiras briga pelo Brasileirão? Minha opinião é que os times que brigam Palmeiras, São Paulo, os mesmos times que disputaram ano passado, né? Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Inter, grandes times, podem sim ganhar. É, pra mim já é o Palmeiras, pelo menos, vai brigar pro G4, isso é o mínimo, né? O problema do Palmeiras é que ele tem Copa do Brasil e Libertadores também pra se preocupar. Dois. É. Institutos nacionais. Bom. O jogo, né? O último jogo da roda teve de tudo. Teve falta de luz, teve polêmica, teve erro. O Rafael Vaz. Chuva. Chuva, vento, teve tudo nesse jogo. E teve derrota do Fluminense também, inacreditável. O Fluminense, o gol do Rafael Vaz, pra mim, foi inacreditável isso. O que que foi mais incrível? O Fluminense, não, o Goiás ter ganho ou o Rafael ter feito gol? Eu acho que o Rafael ter feito gol, de falta ainda, de falta. E foi um bonito gol de falta, né? Debaixo da barreira, né? O efeito. Ah lá, Ronaldinho Gaúcho. Foi... Mal comparando, né? Ah, que isso, pô. Rafael Vaz é... Joga tanto quanto o Ronaldinho Gaúcho. Mente. É. Ronaldinho Gaúcho nunca foi, nunca jogou de zagueiro e fez gol de goleiro. É. Enfim, vamos voltar pro jogo aqui. Né? O Fluminense... O Fluminense reclamou bastante, né, por conta da arbitragem, né, de algumas polêmicas que aconteceram, né, muito do VAR. Teve um pênalti pro Fluminense também nesse jogo, que o Luciano bateu e o Tadeu, o do Goiás, pegou esse pênalti. Muito bem, Goiás. Acho que, né, por mim, né, não foi erro da arbitragem como aponta o Fluminense, mas sim, né, erro tático do Fluminense. Jogou mais, sim, que o Goiás jogou mais voado, mas conseguiu essa vitória pra cima do Fluminense no finzinho, né? Gol no... Gols... 44. O Fluminense, ele jogou sem o Ganso, né? Sem o Paulo Henrique Ganso. Gol com... O Pedro voltou, né? Pedro voltou. Jogou no lugar do Ayrton. É importante a volta do Pedro, que tava lesionado. Mas assim. Errou, basicamente. O Fluminense, não dá pra falar que o Fluminense jogou com o time todo reserva, né? Porque jogou com o Ione, jogou com o Peral, Luciano, com o Silvio. Sim, sim. Ex-Botafogo, Silvio. O gol do Rafa Vaz foi aos 44. Como você tinha dito. Assim, esse jogo, a primeira polêmica foi o pênalti do pro Fluminense, que o pênalti, assim, foi marcado e depois voltou atrás. Se eu não me engano, isso. Vou até rever aqui. Aqui, pênalti cometido. O pênalti foi do Iago, do zagueiro do... Zagueiro que, inclusive, é do Corinthians, jogou no Botafogo. Fez pênalti. Foi um toque de mão claro, levantou a mão. Pênalti claro que o Luciano perdeu. Sim. Esse... Pênalti foi certinho. Esse... O gol do... Do Goiás, que também foi a pra mim, não foi falta. Foi um gol do Goiás. Eu vi uma imagem, na imagem que eu vi, não foi falta. Mas enfim, o juiz. Basicamente uma disputa de bola, né? Que se eu não me engano, o jogador do Fluminense bota o pé na frente e o jogador do Goiás esbarra nele e cai. Sentindo falta. Sim. Do Goiás. E antes disso, o árbitro assinalou um pênalti em cima do Bruno Silva, mas o VAR chamou para analisar e marcou ao invés do pênalti. E o árbitro fez um contrário, não marcou nem impedimento nem pênalti, deu bola ao chão, ficou meio confuso. Mas enfim. Também teve esse lance ali, né? Então, coisas que acontecem no futebol brasileiro, né? Essa foi a aplicação, depois foi o gol do Goiás. E depois... O pênalti. O pênalti que foi... E foi sensacional isso, que... não foi marcado pelo VAR, isso foi um pênalti. Ou foi? Deixa eu ver. Eu não sei. Mas não foi. Não foi. Enfim, não. Tinha marcado. Quando o Luciano foi bater o pênalti, faltou luz. Esse foi sensacional. No apito do juiz, faltou luz no Maracanã, né? A gente vê aí, né? Dirigência aí do Flamengo e Fluminense pelo Maracanã, tá bom. É. E aí o Luciano foi lá e bateu o pênalti depois. E o Tadeu defendeu muito bem, aliás. O Luciano bateu... E não foi um pênalti mal batido, assim, que você olha, não, pô, o cara bateu no meio do gol. Eu acho engraçado esse negócio de pênalti mal batido, que, assim, o pessoal fala, ah, foi mal batido. Se o goleiro tivesse pulado pro outro lado, ele faria o gol, entendeu? Ninguém ia falar... não seria mal batido. Tadeu pegou o pênalti. Enfim, o tempo foi marcado com muita chuva, obviamente. Choveu bastante no Rio de Janeiro, principalmente na área localizada. O Pedro entrou no segundo tempo, o Everaldo fez o gol. O gol dele foi anulado, né? Gol do... Esse gol anulado, eu já acho que... Assim, não foi bem anulado, porque o Everaldo chuta de longe e o Arthur, na verdade, entende que o Luciano participou da jogada e ele estava em impedimento. Chute lá de longe e o Luciano ali na frente. Inclusive, não sei se é um ponto aqui, mas o Thiago Silva, né, lá do PSG, reclamou nas suas redes sociais sobre a respeito do VAR, né, contra o Fluminense, que teve. Sim. Pelo Fluminense, né, considerado erro do VAR, né. É, o pra mostrar que... Paulo Oliveira falou que esse gol foi mal anulado, porque a bola passa muito longe do Luciano e nem encosta nele, né? Então, sem impedimento. É, e projeções aí do Goiás e do Fluminense? Então, teve o gol do final lá, teve o gol lá no final do Rafael Vaz, que também foi numa falta meio duvidosa. E ele fez o gol no final. E, cara, sobre o time do Goiás com o Claudinei Oliveira, inclusive o Goiás mudou de técnico recentemente. O Barbieri saiu depois da final do estadual, que perdeu, entrou o Claudinei Oliveira. O time do Goiás não é um time ruim pra ser rebaixado, por exemplo. Tem ali o Rafael Vaz, que é bem duvidoso, né? A técnica dele. Tem o Léo Senna, o Vânia Augusto, Renatinho, ex-Botafogo. Assim, brigar ali por baixo, sabe? Não tem um time pra brigar por exemplo, meio de tabela, nona posição. Apesar de ter no Maracanã. Sobre o Fluminense, mesma coisa. Não é um time que vai brigar por G4, título nem se fala. É um time que tem um treinador muito bom, que é o Fernando Diniz. Um elenco que não é tão bom assim. Mas sei lá, pode subir uma décima colocação, nona colocação. Acho que pros três cariocas, falando de uma maneira geral, já é um alívio grande não ser rebaixado. Não sei o que você acha. Sim, tá. Tá colocado muita pressão em cima do Flamengo, não, porque o Flamengo tá com tá com dinheiro bom, né? Uhum. Já agora os outros clubes, né? Os outros clubes, Vasco, Fogo, Fluminense, eles não estão com uma condição financeira tão boa assim. Até o péssima, né, Fluminense, o Vasco. Bem... É. Bem precária, né? O Fluminense e o Vasco estão tentando ainda buscar reforços, acho que o Botafogo também, pode dizer, né? É, estão em busca de reforços, mas mesmo assim a condição deles não é tão boa. E então isso acaba colocando uma pressão tanto sobre a diretoria, essa pressão acaba indo para os jogadores. Não cair seria, de fato, uma forma de um alívio, né? Tanto para a torcida como para os jogadores, para não ter maiores problemas. É. Para mim, eu acho que é claro que o time do Fluminense precisa de reforço, mas com a situação financeira atual. O time do Fluminense jogou sem Pedro, assim, para um segundo tempo. Não foi titular. E sem o Ganso também, que é uma ausência importante para o time do Fluminense. Mas enfim, acho que precisa de reforços os três times, na verdade. Vasco, Fluminense e Botafogo. Bom, falamos de todos eles. E na segunda rodada, Pitz aí, o que você acha? Já é nessa quarta já, né? Já começa? Sim. Quarta é quarta. Quarta que é feriado, inclusive. Trabalhador, né? Nosso dia. Bom. É o Flu, vai considerar cada um, né? Já vamos pelo Fluminense, né? Que a gente tá vendo agora do Fluminense. Fluminense na quinta-feira na Vila Belmiro. O que você acha? Eu acho que vai pro Santos. Essa vitória aí vai pro Santos. Se 2-1. Facilmente. Facilmente não, né? Mas tranquilamente o Santos consegue. Então Santos 2-1, é isso? Acredito nisso. Bom, vamos pro na ordem agora? Internacional e Flamengo. Internacional e Flamengo, na casa do Inter, eu acredito que o Inter consiga, no sufoco, ganhar, né? Se não for um empate, o Inter consegue ganhar, assim, no sufoco. É, eu não sei, eu acho que... Eu não falei do time do Fluminense, acho que esse jogo do Fluminense vai ser bem pro lado do Santos, na minha opinião. Acho que o Santos... pode ganhar do Fluminense aí de uns 3-1, praticamente. Não sei, mas eu acho que tá mais pra isso. Ou 3-0, mas 1-1 que o gol de honra desse. Internacional e Flamengo, você falou 1-0, foi isso? 1-0 ou empate? Eu, os meus cálculos aqui, vou botar empate. Por quê? Flamengo e Internacional, não sei se vão jogar com time titular ou reserva, mas dependendo da situação, pode ser um grande jogo. Acho que vai dar empate. 0-0, tá? 0? Tá, acho que não, né? 0-0. Não sei. Vou botar 1-1. Pronto, 1-1. Internacional 1-1. O próximo jogo é Corinthians e Chapecoense na Arena Corinthians. O que você acha? Corinthians consegue, né? 1-0. 1-0, é. Ainda mais pelos confrontos na Copa do Brasil que teve agora entre Corinthians e Chapecoense. A gente conseguiu ganhar no último jogo contra a Chape. Acho que vai ser um jogo complicado, mas consegue. Vou colocar 1-1 esse jogo, apesar de o jogo pender mais pro Corinthians, como você disse. Próximo jogo, CSA e Palmeiras. 4-0 Palmeiras. Eu vou ser mais, eu vou ser simplista, vou botar 1-0 pro Palmeiras. Não sei porquê, fui pelo feeling, sabe? Acho que o... vai ganhar, mas... Não de goleada. Provavelmente vai ser de goleada, mas eu quero ser o diferentão aqui. Cruzeiro... É só você. É. Cruzeiro e Ceará no Mineirão. 1-0 Cruzeiro. Eu vou colocar... Não sei, sinceramente. Vou colocar 2-1. Porque... Acho que o ataque do Ceará é bom. Mas pra ganhar do Cruzeiro na casa deles é muito difícil, principalmente no Mineirão. 2-1. 2-1 é o placar. Avaí e Grêmio na ressacada. Eu acho que o Grêmio consegue. Quanto? 1-0 só. Eu vou colocar esse jogo 2-0 pro Grêmio. Porque acho que o ataque do Grêmio pressai nesse jogo. Isso é Renato Gaúcho colocar Tardelli, que foi muito bom jogo contra o Santos. Fortaleza e Atlético Paranaense. É, na casa do Fortaleza, né? Uhum. No Castelão. Acho que... Ah, é, ele divide, né, com o Ceará. Eu acho que o... Acho que o Fortaleza consegue empatar com o Atlético. Mas vai ser um jogo muito, muito mais... Não, vai ser 2-1. 2-1 Atlético, 2-1 Atlético. Tava pensando aqui, né, o Atlético tem um bom time. Se jogar com o time titular mesmo, vai ser um grande jogo. E acho que se jogar... Se o Atlético jogar da mesma maneira que jogou contra o Vasco, consegue sim uma vitória pra cima do Fortaleza lá no Castelo. Eu vou colocar 1-1, porque a dificuldade que o Atlético tem de jogar fora de casa pode acarretar um empate aí. Próximo jogo, Vasco... E Atlético na casa do Vasco. O que você me diz? Eu vi de você, filho. Cara, eu diria que o Vasco pode ganhar, mas é muito difícil, se principalmente se colocar três zagueiros. Eu diria que o Atlético ganha de 2-1. Eu acredito muito que seja ou empate por 1-1, ou então o Vasco consiga uma vitória assim, mas é muito pouco provável. É mais provável um empate, né, de 1-1. Será que vai encher esse jogo? Acredito que... Não, é feriado, né? Acho que a galera deve encher totalmente. Pode empurrar também, né? Precisa empurrar. No jogo do Vasco e Santos, foram vendidos 2 mil ingressos pro jogo. Mas também porque já tava uma vantagem de 2-0. Então nesse jogo deve ser... Deve ir uma galera 5-6 mil. É. Bom, próximo jogo... Goiás e São Paulo. No estádio do Goiás. Serra Dourada. Eu vou apostar 2-1. 2-1 pro São Paulo? Goiás. É. Eu vou colocar 3-1 pro São Paulo. Acho que o São Paulo pode surpreender esse jogo. Mesmo sendo na casa. Vamos ver. 2-1 pro São Paulo, pro Goiás, é um resultado surpreendente, digamos assim. Porque o time do Goiás não é tão bom quanto o time do São Paulo, né? Próximo jogo, Santos e Fluminense já foi. Botafogo e Bahia no Engenhão. Estádio Nilton Santos. 1-0, Botafogo. Esse jogo pode ser complicado pro Botafogo. Eu vou colocar 1-1. Eu fui o rei do empate, coloquei muitos empates. Os empates que não teve na rodada vai ter na segunda. Vamos ver se esse jogo a torcida vai comparecer, né? Porque pra empurrar contra o Bahia é um adversário difícil. Vamos ver. Bom, eu vou colocar em bom. Acho que é um estado honesto. Bom, alguma... Agora fugir a palavra. Uma última consideração? Isso, considerações finais. Tem alguma? Não, né? Não é uma consideração final, mas é uma notícia aí que eu acabei de ver aqui, que o Ricardo Goulart, ele tem uma nova lesão. Por uma nova... Como eu disse... O cara machucou mesmo, né? Era o joelho que ele... Foi o erro. Gerado, né? Então, realmente... Mais porque o Ricardo é uma peça muito importante no time do Palmeiras, não que vai faltar, mas é importante. E é isso. Uma última notícia também: o Jorge Jesus vai esperar a proposta da Europa para trabalhar, e aí complica muito a situação do Vasco, porque o Vasco precisa urgentemente ou de uma, digamos assim. Precisa ver o que vai fazer. Se vai contratar outro técnico, enfim. O tempo tá correndo e a gente não tá vendo muita coisa. Bom, é isso. Valeu, Arthur. Muito bom. Primeiro episódio foi bom. Nem sei quanto tempo teve, mas aparentemente foi muito tempo. Vamos ver na edição como vai ficar. Foi bem extenso, mas que isso ainda vai passar por melhorias. Sim. Bom, isso valeu, Arthur. Obrigado. Craig, cadê você? Ai, só falta a gente ter ficado uma hora e meia aqui falando e não gravou nada.